Essa é pra virar o copo, hein? Siga que é o Pegação em todas as redes sociais. A galera que me segue aí, a galera da Bahia. Obrigado, obrigado. Bora virar o copo, bora falar de amor, papai. É pra virar o copo, hein? Essa é romântica, que é o Pegação. Obrigado, meu Deus. André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todo pela janela. Me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela, eu não sei. Sei o que eu vou fazer pra continuar com a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive.